Marina está? Alô? Aqui é Tereza. A Marina está? Não, não está. Hoje é quarta-feira. Ela trabalha até às 7 da noite. A que horas ela chega em casa? Às 8h30. Obrigada. Responda. 1. Em que dia a Marina trabalha até às 7 da noite? Na quarta-feira. 2. Marina chega em casa às 7 horas? Não. Ela chega às 8h30. Ouça com atenção. No departamento pessoal. Desculpe, mas não posso receber o senhor. Por quê? É 12h30. Até que horas vocês atendem de manhã? De manhã, nós atendemos das 8 ao meio-dia. A que horas posso voltar? À 1h30. À tarde, o departamento atende da 1h30 às 4 horas. Faça as perguntas. 1. De manhã, nós atendemos das 8 ao meio-dia. Até que horas vocês atendem de manhã? 2. A senhora pode voltar à 1h30. A que horas posso voltar?